cuidar do autocontrole? Quer cuidar do cheque equipamento transponder? ANEM 142, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 255, alterna 2685, Oxanela 6142. Natanal 4710, desça para 3 mil pés, Oxanela 011. Nacional 4710, desça para 3 mil pés, ajuste 0111. Fica Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, confirma intenções. Puxar a NEM 6314, desse franjo 050. Puxar a NEM 6314, desse franjo 050. 050. Vou fumar que confirme intenções. Mike Golf, Mike, livre frequência. Salvador, boa tarde, Oxanela 6326, Santa Quebec. Oxanela 6326, dedicação, chegada a Mari, desça para o nível 060. Ok, identificou a chegada a Mari, 060, desça, Oxanela 6326. Mike, confirma intenções. Mike, Golf, Mike. No ILS, gol 1807. 1807, chame a torre na frequência 18.6. 726, gol 1807. A 4710, desça para 2000, autorizado ILS, aposta estabilizada. Torre Salvador, gol 1807. 1807, boa tarde, baixou e travou? Baixado, travado. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0, grau 2-9. 7, autorizado, pouso, gol no 8-0-7. Puxar na 6314, autorizado. 6314. Puxar na 6314, desça para 4 mil pés, ajuste 012. 4 mil pés, 012, 6314. Puxar na 6326, desça para o nível 050. Para 050, puxar na 6326. Papatango Romeu, Papatango, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto na cabeceira no 7. Na hotel chama torre 118, decimal 612, Olimpo 03. Mike Eco Delta reporte 20 milhas fora de Salvador. meu alto, prossiga. Tente, Vitor Romeu Alfa, manter condições visuais. Romeu Alfa, forma estimada para pouso na Feira de Santana. Vitor Romeu Alfa. Controle Salvador, muito cordial, boa tarde. 35491 no centro da Papá. Trip 5491 na sua identificação, chegada Amã, desça para o nível de voo 060. Amã 060, 5491. Pantanal 4710, chame a torre na frequência 118, decimal 6. 186, 4710. Chané 6314, desça para 2000, ajuste no 092, autorizado LS, reporte estabilizado. 6394 para 2000, informaré estabilizado, sinal INS. 07, táxi via Alfa Juliette, portão número 9, 1807. Alfa Juliette, portão 09, igual 1807. Repouso, o Pantanal 4710. Tango Romeu Papa Tango, decolou aos 1,6, chame 1,99, decimal 35, controle. Romeu Papa Tango, chamar a controle no 1,99, decimal 35. 2,6. Trip 5491, decimal de voo 050. 050, 5491. Controle Salvador, Romeu Papa Tango, decolada 1,7. Tango, cheque e transponda. 0141. Show, Romeu Papa Tango, mantém condições visuais. Reposta no farol da barra. Romeu Papa Tango, repassará no farol da barra. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4065. 4065, autorizado Salvador Campinas nível 360, tá pronto, Jacob? Afirma, sim, de informação Quebec. Informação Quebec correta. O azul 4065 está autorizado Salvador Campinas, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva pela direita. Realiza o perfil da saída da El. Leda após Leda, voa Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16, o restante conforme a rota do plano. O controle 1119, decimal 35, a torre 1118, decimal 612. O transponder 5536, o 4065. Aguarde quanto a gente. 465, sente autorizado Campinas, nível 360, decola pista 10 com curva pela direita, saída da E. Gol 1807, não escute. Para interceptar a Upper Zulu 16, após com... Gol 1807, sua posição é no pátio 3, portão 09, no pátio 3, 1807. Transponder 5536, azul 4065. O gol 1807, não escuta. Escuta. Gol 1807, sua posição é no pátio 3, senhor. Por gentileza, faça um 1-8-0. Libere o pátio principal, a primeira à direita, liberando o pátio. Pátio 3, sua posição 09. Posição 09, não era aqui? 09? Negativo, senhor. Posição 09 no pátio 3. Não vai efetuar um backtrack pela. Poderia confirmar por que lado? Sim, senhor. Por gentileza, se conseguir fazer a esquerda. A esquerda faz 180 e libera a pista antes da Juliette, à sua direita, para o pátio 3. 7. 1-2-1-9, só. 2-9, boa. O azul 4065. Mil perdões, senhor. Eu pedi para o senhor aguardar o cotejamento, só que muito provavelmente o senhor já tinha começado a cotejar no quando eu tinha pedido para o senhor aguardar o cotejamento. Só um minuto para o seu cotejamento 465. É, sem problema, 465. O Pantanal 4710, tem táxi aprovado via Alfa, mantenha antes da Juliette, boa ingresso. Positivo, Alfa, mantenha antes da Juliette, para ingresso, Pantanal 4710, boa tarde. O 4065 da Azul, por gentileza, poderia cotejar a transição? Afirma, 4065 está autorizado Campinas, nível 360, decola pistão no zero, curva direita. Saída da El após Leda, após Lua Bridge, para interceptar Upper Zulu 16, após conforme rota do plano. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 60, transponder 5536. Correto, cotejamento 4065, portão 8, chame pronto para puxo o instrumento, senhor. Vai chamar o 4065. 03, reporte quando pronto para o retorno, no táxi Gol. O trip 5241 aguarda a passagem do Boeing 737 da Gol à sua retaguarda. Olá, sua escuta. 63-14, baixou e travou? Afirmativo. Como autorizado, pista 10, vento 140 graus, 129, o Chinar. D3 no 4 centímetros, pista 1-0. Funcionamento, D5241. Correção, 5241, por gentileza. Coordenando com o senhor, o Gol vai ingressar no parte 3, está com transporte de órgãos vitais. Após o parqueamento do mesmo no parte 3, o senhor está autorizado o posicionamento, chame táxi 5241. Ok, Salvador, trip 5627, pode falar matéria prevista para Caju, boa tarde. Afirmo. Confirme a outra nave que sobremodulou. Trip Salvador, Índia November Alpha, ingressando no Interlagos. Índia November Alpha, reposto na rotatória. Reportará na rotatória, Índia November Alpha, obrigado. Romeu, acabava em fome e destino. Foi o ponto que eu fiz para a rádio. Bono 396, sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Identificou, desça 060 na Mari, bom, treinamento. Trip 5491, reduz a velocidade para 2009. 2009, 5491. Confirme o número para pouso? Trip 5491, número 2 para aproximação. Ciente, a distância do número 1, por gentileza. Chané 6362, informe pela sua indicada. 6326 está 209, reduzindo para 190. Trip 549 na 10 milhas do Chané, reduz velocidade. Sente. Não, 2. 3.000 pés, 1.012. Interceptou, Chanel 6326. 6326, chame torre, 18 desse ao mesmo. 18.6, Chanel 6326. Meia 3 no 4, no solo 23, libere na Fox. E chame solo em 1.12, na decimal 9. Libera na Fox 1.2, 1.9. Torre Salvador, boa tarde, Oxanel 6326, final da 1-0. Oxanel 6326, boa tarde, reporta no externo, baixado travado. Reporta 6326. Da Juliette. Gol no 649, está pronto para a cópia? Pronto, no 649, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240. Devolve a pista no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda direto Ilhéus, via Golf 677, o restante conforme a rota do plano. O seu plano é Yankee, o controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 612, aciona 5554, Gol 1649. 240 Ilhéus, saída da El, Leda após Ilhéus, Golf 677, Plano Yankee, o Gol 1649. Cortejamento correto, reporta para estacionamento pushback, no 649. 1-0, baixo travado. Banco, confirme interface. Grave 2 baixo. Livre pouso, piscou no 0, Chanel 63, 26. Controle de Salvador, Índia November Alpha, visual com campo. Índia November Alpha, chama a torre, 18 decimal 6. Chamar a torre, Índia November Alpha, obrigado. Torre Salvador, Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com campo. Em Salvador, o Papa Romeu Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, reporte na rotatória, ou no meu bairro. Reporta a rotatória, no meu bairro, Índia November Alpha. Autorizado ingresso via Juliette, portão número 5. Juliette, 05, prazo. O trip 5241 confirma a autonomia? 3 horas e 10. Ciente, o trip 5246 tem livre táxi via pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 612. Quem nega 10, 12. Após a passagem do Oxanê, está livre ingresso no pátio 1, o trip 5241. Tem livre táxi via pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 12.386. Após a passagem do Oxanê, está livre ingresso no pátio 1, o trip 5241. Prólogo 1649 para pushback estacionamento no 02. Salvador, Índia November Alpha, na vertical da rotatória. Do trip, do ATR da trip, a sua retaguarda após a passagem do mesmo, está autorizado pushback acionamento no portão número 2 do pátio. Ok, posso passar aqui, vai, de algum, meia vacinagem. Vitor Romeu Alfa, na tráfego uniforme ali, frequência. Na minha 3-2000, solo 27, libera direita, semana 2-1, decimal 9. Confirmo. 1-2-1, decimal 9, solo, xará. Sempre direita, 2-1-9. 9-1, complete, aproximação, torre, 1-8, decimal 6. 18-6, muito grato. Poxa, na minha 3-2-6, via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 6-3-2. O Azul 4065, autorizado pushback acionamento no portão 8. Quente autorizado pushback acionamento, portão 8, 406. Tudo espera um tráfego nacional. Vamos a 8 milhas. Dá pro trip, ainda não decolar? 396, desce para o nível 050. Desce ao nível 050, bom, no 396. Tá, 3192, desça para o nível 060. Livre pouso, o 549. Ok, 91. Miang, Papa Romeu. Salvador, o Índia November Alpha está na longa final da 17, vai reduzir a velocidade, ok? Gente, Índia November Alpha, número 2 para pouso, aguarde o extra 17 livre. Gente, aguardando autorização Índia November Alpha. favor, Chanel 6326, só. Gente, o 6326 aguardante da Juliette, após o pushback e o táxi do tráfego da Gol até o ponto de espera, autorizado o ingresso pela Juliette, o Gol Ocean Air 6326. Tá sim, aguardar a aeronave da Gol após a autorização. Olha, como foi? Deixa eu botar no ingresso, Chanel. Vamos manter aqui da Juliette 6326. Leu. Vocês fazem reporte ingressando na terminal. Pro Salvador, boa tarde, objeto 5729, essa medicação, chegada Bonf, desça para o nível de voo 070. 070 na Bonf, 5729. Não, 396, desça para 3000, ajuste no 012. Confirmando, 3000? 3000 pés, o ajuste no 012. Ok, desce 3000 pés, ajuste no 012, vamos no 396. Tá, 3192, desça para 4000 pés, o ajuste é 10012. Web 5729, desça para o nível de voo 050. 050, 0725. 012. Código 4065, esse táxi até o traverso do gate meia dúzia. Ajuste no 012, praticamente. Solo no 649, no meu de 95, autonomia 12,5, até na Aracaju. Copiada 95, Aracaju, autorizado em Alfa, ponto de espera, pistão 0012. Chame no ponto de espera, torre 118612, ou no 649, tem um bom voo. Autorizado, é ponto de espera, 0012, ou no 649. Obrigado, bom trabalho. Poxa, na 6326, condições de ingressar, agilizando o portão 01 no pátio principal, senhor? Agilizando o ingresso, senhor. O 4065 foi autorizado o ingresso no pátio principal, o Fokker 100 da Ocean Air, agora antes da Juliette. Após o ingresso do mesmo, o centro autorizado a seguir via Índia até o ponto de espera pistão 0, 1012, agora o Kilingar. Ponto de espera torre 8612, o azul 4065. 4065, após a passagem do tráfego da viagem à frente, você segue via Índia para o ponto de espera pistão 10, pistão 012, 4065. Só para informar, não agilizei também decolagem do colega da Continente, porque eu preciso pousar logo, eu vou dar um tráfego para pouso na pista auxiliar, ok? Chame solo 1219. Estou com solo para o pátio 3, 3549. Alfa, aquilo pátio 3, ó, 5491. Continua a aproximação, da autorização de pouso. Linha November Alpha, solo 33, a posse está livre. Dan 3155, está pronto para a cópia? 3155 autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa Ildis. Via Upper Zulu 44, o restante conforme a rota do plano. Aciona 5577, o controle 199, decimal 35, torre 198, decimal 612. É o TAN 3155. 3-4-0 autorizado Guarulhos, decola 10, curva à direita da El Leda. Ildis, Upper Zulu 44. Obrigado, pista 90, vento no 30 graus 2 nós. Deveria só confirmar o vento no 302? 130 graus 12 nós. Chico de prepulsão do 0 para o 4033. frequência livre, boa tarde. 5241, decolou os 34, transfere para o controle, bom voo. Tá, 3192, desça para 2000 pés, autorizado LS, após estabilizado, ajuste 1012. Tá, 3192, livre da recepção da carta. Controle Salvador, boa tarde, trip 5241. MP5241, contato radar, suba para o nível de voo 200, sai da árvore. 200 na árvore, o trip 5241. E quando seria feito o backtrack sem ingressar na pista, Olympus? Gente, aguarde um instante, sai a nave nacional. Aguarde um instante, será autorizado a citar o backtrack na cabeceira. Sou eu, vou no 649. 649 é a linha e mantém cabeceira no zero. Torre, boa tarde, Golno 396, uma milha e meia do externo, achar trabalho. Boa tarde, Golno 396, continua a aproximação, aguarde, vista livre, vento de superfície, 130 graus, 10 nós. Aguardando, vista livre, 396. A gente não conseguiu ver nem se estava inteligível, só que estava muito baixa a transmissão, por gentileza, cheque rádio e volte com outro cotejamento. Somente me confirme, o plano aqui eu tenho para Serra Novembro, Vitor Bravo. O seu plano é para Serra Novembro, Vitor Bravo, Salvador, Salvador, Cher. Salve 36, chame na Luzina Nacional. 219, boa tarde. Gol no 649, livre decolagem, vento no 40 graus, 99. Salvador, boa tarde, é o 4065.0. Boa tarde, Zulu, mantém a ponta de espera. Beleza, me coteja agora a autorização Salvador para Serra Novembro Vitor Bravo e eu já volto depois do seu cotejamento. É o tempo que eu entro com a sala IS e já vejo, já corremos eu lá. Mike, prossiga. Mike, curso, Mike, tende, mantém quieto, pede ser posto na rotatória. Mike, a possibilidade de passagem na altura. Mike, curso, Mike, negativo. O 4032 livrou, tá na alfa. Azul 4032, táxi via alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 4032. Livre pouso na 1-0, gol no 396. Aguarde um minuto para a confirmação do plano, o Alfa Vitor Juliette. E a Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, sim. Controle Salvador, gol no 649, decola, Leda. Não se escuta. Da Eulen. Gol no 649, contato radar.